venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em Fala de Maria, que diabo de som foi esse? Aqui é Joel Suki e eu tinha medo do Goro. Do Motaro também, meu. Motaro ali era... O Motaro é o quê? É o metade de cavalo, né? É, o metade de cavalo e metade de homem. Aqui é o Bala e o pior chefe é o do Alex Kidd. É papel de tesouro totalmente andônico. Ele lia meus pensamentos, mano. Lia mesmo. Era. No último segundo eu mudava, ele mudava também. Aqui é o Jota e eu nunca morri pro Sephiroth, mas já morri pro Guarda de Scorpion. Pra quem? É, mano. O primeiro boss, cara. É o primeiro. E eu sou o Neto Maru e nos encontramos novamente. Depois de morto do chefe, do Alan. E no episódio de hoje vamos falar sobre os chefões do mundo dos jogos. E o cachorro aqui não para de latir. Tá zoada, filho da égua. E veio. E vamos para mais uma semana do Mesmo Azela Carto. Vamos lá. Vamos para os recados, Neto. Sim, a gente tem que sempre lembrar, né, o pessoal, para acessar o Azileitor nas redes sociais, né, no Twitter e o nosso Facebook. Sim, o fb.com/Azileitor e o @Azileitor também, né? É, cara, tem muita coisa rolando lá. É o canal que você tem para se comunicar com a gente e saber das notícias, né, algumas postagens diferentes que a gente coloca por lá, né? Sim, a gente sempre lança lá o episódio, né, cara, e primeira mão lá no Facebook e no Twitter, né, cara? E normalmente, ultimamente, antes do episódio, a gente lança um bônus, né, um extrazinho antes do episódio sair. Então, siga a gente no Facebook, né, fb.com/azileito, que normalmente, antes do episódio sair, aí a gente dá uma colher de chá, né, pro pessoal. É, cara, e dê uma curtida lá também no Facebook, né, cara? Nas postagens. Sim. E tal, na página inteira, né, cara? É, cara, uma curtida e um compartilhamento que você dá nas nossas postagens já ajuda a gente pra caramba, né? Exatamente, cara. Curta e compartilhe que isso ajuda demais a gente. E outra coisa que ajuda a gente também é os links da Saraiva, né, cara? Isso aí é um dos temas mais importantes. Você que tá à volta às aulas, né, agora. Volta você vai comprar às aulas. Livro, caderno, caneta, sei lá. Compre o link aqui da Saraiva que ainda dá tempo, né? Ah, e qualquer coisa que você quiser comprar, cara, não precisa comprar só o que tá anunciado lá no banner, né? Você pode comprar qualquer coisa, né, cara? Que tá lá... Você clica uma vez no banner, você vai e compra qualquer coisa lá através do link do Azila. É isso aí. Pensou em comprar na Saraiva, pensou no Azila Cash. É. E o locadora do Azila 3 já tá no ar, né, cara? O Earthworm Jim, jogozão clássico, né, cara, do Super Nintendo. Esse jogo é foda, viu, mano? Um jogozão clássico demais, cara. E é uma loucura muito grande, né, cara, esse jogo. Tu é doido, eu assistindo o locadora do Azila, meu. Me lembrei dos meus sábado à noite com o Super Nintendo. Canal de games nostálgico do Azila, né, cara? E uma outra coisa que a gente quer avisar pra galera também, que vai ter multiplayers, né, no Azila, no locador do Azila. É, finalmente a gente conseguiu, né? Finalmente? Olha aí. Multiplayer, depois de praticamente criar um servidor web, né? Exato. Pra poder dar certo. Os caras quase hackers, né, ali. A gente acionou os nossos hackers chineses, né? Agora deu certo, né? Os hackers chineses, né? Pois é. Muito em breve nós teremos aí um multiplayer, né? Porque o Super Nintendo, o grande diferencial dele era os multiplayers. Sim, né? Tinha um monte, cara. Tinha um Bomberman, Sunset Riders, tinha Contra 3, cara. Vai ter locadora do Azila de Contra 3, né? Tem que ter, né, cara? Fique de olho, né? É. Fique de olho, porque... Fique de olho do Twitter. Twitter, Facebook, fique de olho em tudo, no site. O Renato Lima, né, cara, enviou pra gente uma montagem do filme aqui que o Senhor B falou, Esperança, com o Sylvester Stallone, né? A Esperança, né, cara, com o Sylvester. Cara, ficou bizarro demais, cara, esse pôster aí. Né? Isso daqui é um clássico. Então o cara botou aqui uma produção de Azileitor Filmes aí. Um filme de Sylvester Stallone aí. Quando a gente vai vender posters, né? Esse daí vai ser um dos primeiros que a gente vai mandar. Então, pois é, e tem aqui a esperança aí. O sonho de muitos na mão de apenas um homem. Puta merda, né? Aí sim, né? Aí é o elenco que o cara bota, velho. Sylvester Stallone, Jack Chan, Robert De Niro. É, e o comédia que o, né, nessa situação, o Robert De Niro deve ser o cara engraçado, né, do filme. Leonardo DiCaprio, Mark Wahlberg e Robert Duval. O Robert Duval dá uma parada clássica, né? O nosso amigo Noob Dub enviou um link com o Garcia Júnior fazendo a abertura do Azila, cara. E cara, ficou foda demais, cara. Você vai ouvir agora! Você está ouvindo o Azila Cast. Venha comigo se quiser viver. Puta merda, essa daí ficou foda, né? A gente vai usar, cara. A gente vai usar na abertura ali, né, cara? Porque ficou puta merda, cara. Porra, cara. Muito obrigado, Noob Dub. Ficou foda demais, cara. Baixa aí, bote com o meu toque de celular, né? Quando você receber mensagens no seu celular, né? Garcia Júnior, ele tava no Sana Fest, né? O Noob conseguiu uma entrada VIP, né? Falou com ele e pediu pra ele fazer essa abertura do Azila, né, cara? Garcia Júnior, que é o dublador do Arnold Schwarzenegger. Inclusive, você que tá ouvindo a gente também participa desses eventos de anime, né, de nerd, de otaku. Peça pros famosos também fazerem coisas pro Azileitor, né, cara? Olha aí, legal. Olha só, cara. A gente, infelizmente, não pode entrar em todos os estados brasileiros simultaneamente, né? Exato. Não custa nada. Mas vocês podem, né, cara? Pois é, vocês todos que podem, né, não estão fazendo nada. É até uma desculpa boa, né, mano? Vai que o cara, não, mas deixa eu entrar aí na sala de imprensa que eu quero pegar um áudio aqui do cara e tal, e aí você manda pra gente, você fica famoso, né, como o Noob Dub está agora. Exato, cara, e é como a gente disse, né, cara, a gente não pode estar em todos os lugares, mas vocês podem, né, cara? Isso aí. O Lucas Lima aqui também enviou pra gente a mensagem do Garcia Júnior, o verdadeiro Azileito. Essa dele também ficou muito foda, né, cara? Cara, ficou muito foda, cara. Tem aí no YouTube o link, cara. Puta que pariu, bicho. Você que tá ouvindo agora, para tudo, estaciona o carro, acessa esse link aí do YouTube, que porra, tá muito foda. Mensagem do Garcia Júnior, cara, dá um joinha, dá um comentário lá também, cara, no, na postagem aí, porque, porra, cara, os fãs ali tão foda demais, né? Não, tão profissionais, mano, os caras tão nível ninja de ouvintes, mano. Exato, cara, só os ninjas são violentos, né, cara, a galera. Isso aí é o que eu sempre disse, mano, os ouvintes do Azileitor, mano, são muito mais foda do que os da concorrência. É doido, mano. Esses caras aí são os verdadeiros caras da resistência, né, cara? Esses são asilados, né, cara? Esses daí. Então, de parabéns. Porra, foi muito foda, cara. Outro cara também que teve ali no Sana Fest foi o Jovem Nerd, né, cara? Jovem Nerd, o Azaghal. E sim, o Azaghal, inclusive, falou que já ouviu rumores sobre o Azileito. Aquele negócio de RPG, né, cara? Não, já ouvi rumores e tal, não sei o quê. Sim. Olha aí, rapaz. Outra coisa que eu queria fazer também, um agradecimento ao Jurandir Filho, cara. Ele proporcionou um jantar lá com o Jovem Nerd, o Azaghal, e eu fui lá também, cara. A gente conversou lá com o Jovem Nerd, o Azaghal, foi foda demais, cara. Salve de palmas pro Jurandir Filho. Pô, cara, o Jurandir é muito foda, cara. Puta que pariu, cara. Eu nunca pude imaginar, cara, que 2 anos depois de iniciar as atividades do Azila, né, cara, o Azileito, a gente pudesse estar frente a frente com os dois maiores caras dos dois maiores podcasts, né, cara, do Brasil. Empatado com a gente. Pois é. Pô, mas foi foda, cara. Valeu, Jurandir, Jovem Nerd, Azaghal, foi... Um abraço também pro Jovem Nerd e pro Azaghal, que são muito gente fina, né? Ah, é, cara. Tu é doido, bicho. Os dois são gente boa demais, cara. Só a galera ali que tava desesperada, né, no evento ali, mas Beleza. É doido, mano. Mas foi foda demais, cara. Foi muito foda. Outro link aqui também que o pessoal envia, o Lucas Rafael envia um presente pro Joel Suki. Isis Vasconcelos cantando a abertura de Yu Hakusho. Olha aí, cara. Muito bom, cara. A menina é foda, cara. Ela canta muito bem. Dê uma olhada aí, dê um comentário. Vim por causa do Azileitor. Dá uma olhada nela aí, cara. Chama ela pra fazer uma vinheta, né? Do Azileitor também. Tá na moda, né, agora? É, né? E o Raul Soares enviou aqui pra gente um link dos acidentes do Jack Chan, cara. Nossa senhora. Tu é doido, bicho? Quando eu vi isso aqui, eu achei muito foda, mano. Só aqui o repertório dos acidentes. Nossa, cara. Tornozelo quebrado, nariz quebrado, testa lesionada, joelhos fraturados, crânio fraturados, dentes arrancados... Queixo lesionado, tal, tal, tal, tal, tal, tal. Você tem mais. Pelvis deslocado, mano. Como é que o cara desloca a pelvis, mano? Foi algum polistória. Bolsão, né? Bolsão. Começo de carreira, né? O cara deslocou a pelvis. Pois é. Se eu não me engano, foi no... Tem aí no link que ele colocou aí. Tem no Mundo Estranho, que é uma matéria que saiu lá dos ossos que o Jack Chan já quebrou. E tem um vídeo também, né, cara? Um videozão aí. O vídeo a gente vai botar o link, cara. Agora o vídeo eu achei foda. É meio pesado, né, mano? Porque o cara que acha... Ah, não, o Jack Chan não se acidenta assim, não sei o quê. Esse acidente que ele teve o crânio fraturado, cara, foi no Armadura de Deus, que é a Operação Condor 1. É doido, bicho. Esse bicho desmaiou. Tá doido? Essa daí é pesada. Foi, irmão. O cara... Acho que o cara caiu de uma altura de 6 metros, mano. De cabeça nas pedras, mano. Puta que pariu, bicho. Recentemente eu torci o pé, né? O cara foi no gesso e tal. É, pois é. E depois que o cara... Quem já fraturou, quebrou algum osso, alguma coisa, o cara sabe que depois que isso acontece, o cara fica meio cismado, né? Fica com aquele... Pois é. Traumazinho, né? E tal. E o Jack Chan, acho que o cara já fraturou essa quantidade de osso, vértebra, deslocou a pelvis, né? E o cara nunca parou as atividades, né, mancho? É coisa do cara, sei lá, trincar um osso e no outro dia tá gravando, fazendo as loucuras dele numa boa, sem medo de nada, né? Naquele filme do Police Story 1, que esse bicho desce um... Tipo um postezão, né? Cheio de luz ali. Ele queimou as mãos, bicho. É doido, velho. O cara fez duas vezes, velho, essa parada, velho. Não é, mas isso que eu acho invocado, né? O cara consegue superar aquele medo, né? O cara fica ressentido e tal. Ah, o Jack Chan, o Jack Chan. Você não sabe muito sobre o Jack Chan, ouça o último programa, né? Exatamente. Tem uns dois links aí dos acidentes do Jack, cara. Muito foda, bicho. E vamos para as fases. É a primeira aí. O Alan David disse, ei, Joel, procurei um pouco e não vi nada sobre o Jack ser cego de um olho, não. Que isso? Agora, nesse vídeo aí, mano, que aparece os acidentes dele, mano, uma barra de ferro, sei lá o que é, mano, pega na têmpora desse bicho, mano. É, mas tá doido, é tá doido, acidente. Cara, jorra sangue, só uma porra, se não cegou, foi perto, viu, mano? Ah, e teve outra aí, mano, que esse bicho teve que se desviar de um helicóptero, mano, e movimenta ainda mais. Tu é doido, agora esse do helicóptero foi foda, viu, mano? É, o cara olha, assiste o vídeo, mano, e olha como é que pode o cara ter coragem de fazer um negócio desse, velho. É, inclusive, mano, depois que eu vi esse vídeo que tá aí nos links, acesse o site, né, veja a postagem, veja o link, mano. É, no programa eu até tinha dito, né, eu acho que talvez o Tony Jaa pudesse ser um novo Jack Chan, né, e tal. Sim. Mas quando o cara vê, mano, os bastidores de como os filmes do Jack Chan são feitos, mano, deve faltar muito, viu, mano, pra parecer um cara que faça tudo que o Jack faz. Vai demais, cara, tu é doido. Não tem cara louco pra isso, não, mano. Não, mas agora a vase lá aí que o Alan David falou aí tem que ser investigado ali, porque ele não disse ali se era... Vamos ver aí. Precisamos de laudos médicos. É, né? Pois é. Se eu achar o link de alguma publicação aí falando que o Jack Chan é cego de um olho, vazilada aí pro Alan David aí. E se algum dos nossos ouvintes morar em Hollywood, né, vá lá na casa do Jack Chan e pergunte. É, né? Pergunte. Manda ele fazer uma abertura, né? É, exatamente. A moda agora é a abertura. Manda ele gravar uma abertura pra gente. Pois é. Se você não conhecer ninguém famoso, peça pra sua mãe, né, gravar uma abertura pra gente. Exato. Tal. Onde que a gente também coloca no ar. E a gente também vai botar no ar as aberturas aqui. Exatamente. Primeiro e-mail, Everton Rubens. Diz aí, galera zelada. Tenho todos os casts armazenados, mas só escutei 6 até hoje. Aí sim, hein? Esse aí é... tá prevenido pro fim do mundo, né? O cara quase sem armazenado, mas tá certo. Pois é. Os 5 primeiros e do Hobbit. Olha aí, cara. O cara escutou só isso aí. Eu baixo quando tenho um tempo livre, que estou arrumando o quarto, eu escuto. Sabe o que é legal, mano? É. Que ele vai ouvir o e-mail dele, tipo, daqui a um ano. Pois é. Vai ter 200 episódios. Aliás, eu não vou dizer nem 200, eu vou dizer 150, né? Porque senão vão dizer vazelado. É, um ano não dá pra ter 200 episódios. Vai ter 150 episódios gravados. Aí, porra, leram o meu e-mail. Os conheci por um amigo da faculdade que é viciado em podcasts. O Elton Lima, olha aí, cara. Um abraço aí pro Elton Lima. Pois bem, parabenizo sobre as atividades que vocês, que de fato, além de divertido, é informativo também. Sobre o último cast, o Hobbit, ele tem um hemisfério. O último não, né? O último foi do Jack Chan, né? O último foi do Jack Chan. Porque ele tá num lapso temporal. É, né? Verdade. Ele tem um hemisfério infantil de fantasia, diversão, tesouro e tal. Porque Tolkien escreveu para os filhos deles. Daí já foi discutido, né, cara, no cast lá com o Pitoco. É, o Pitoco é o revelação de especialista do Tolkien, né? Quem diria? Você vai ter curso de élfico com o Pitoco, né? É, tem muita gente pedindo. Você que ainda não pediu, mande e-mail pra gente, que a gente tá tentando formar a primeira turma, né, de élfico. Aulas de élfico com Pitoco. Alguns anos depois foi que ele resolveu dar seguimento à história, escrevendo a trilogia do Anel, né? E dando um universo mais juvenil. Eu li o livro, assisti o filme, e é a obra mais fiel que tenho conhecimento. Os personagens que vimos no livro serem representados pela magia do cinema é muito massa. Tanto o livro quanto o filme deixam mensagens que, se forem postas em prática, o mundo seria bem melhor. Isso aí é verdade. Até comentei isso com minha amiga que assistiu o filme comigo. Ei, amiga, né, cara? Olha o esquema. Engraçado que ela nem sabia do que se tratava. Aceitou o convite pra achar o nome do filme legal. Olha aí. Eita, esquema, hein? Ele nem disse o Hobbit, não. Ele disse, não, vamos assistir Uma Jornada Inesperada ali e tal. Foi desse jeito. Esse aí é malandro, viu? O bicho sabe até os pontos que tem que omitir, mano. Vocês falando do Gollum, lembrei que ela fez um... Oh! Quando ele arregalava os olhos. E ele começa a dar uma risada aqui das trevas aqui. Gollum do... É a risada do malandro. É. Viu? Gollum não tem nada de assustador. Tem muita de bichinho de estimação na visão dela. Mande um beijo para Carol. Beijo, Carol. E ó, eu fico de olho aí no Evertonzão, né, cara? O Everton, esse bicho é gente boa, cara. É, mano, mandou bem, né, cara, o cara aí. É, mano. Valeu. É uma história bonita, né? Valeu e sucesso para vocês, olha aí. Valeu, o próximo e-mail aqui é do Thiago Cruz, 32 anos, operador de máquina injetora, né? Bicho aí é um colega de trabalho do Dinomen, né? Será, cara, que o cara trabalha com couro também, não sei o quê? A máquina injetora, não sei, mas o cara é do ramo industrial, eu imagino. De Itacoaxetuba, São Paulo. Olha aí. Sim, a cidade que o chato do Raul Gil usa pra perturbar as criancinhas. É, já ia comentar isso. É mais um cara que não gosta do Raul Gil, né? Pois é, né? Eu só acho putaria o negócio do Raul Gil, porque esse bicho usa um microfone dourado, né? É porque o Raul Gil, tu sabe que ele se considera um showman, né? Ele não é um apresentador, ele canta, dança, faz sapateado, né? E tal. É? É, mano, é por isso que ele usa o microfone aqui grudado nos peitos, mano, porque de uma hora pra outra ele pode querer dançar, mas não pode ficar aí dentro. Fala, Zilado, sou um ouvinte recente do podcast e vim por indicação do Tourinho do Pauta Livre News. Olha aí, cara, um abraço pro Tourinho, né, cara? É isso aí, Tourinho. Na ocasião ele disse que o Azila Cast tinha 4 PH Santos fazendo referência ao sotaque. Olha aí. Foi aí que acendeu o alerta da minha curiosidade, pois acho engraçado o sotaque nordestino. Mas um cara que prestigia o nosso sotaque, né, cara? O cara é de São Paulo, do Sul. É isso aí, a gente tá com uma operação pra discernir, né, o sotaque nordestino. Você que é paulista, que é sulista, começa a utilizar o sotaque nordestino pra, quando menos esperar, ele dominar o Brasil. Né? É, cara. comecei a ouvir no cast do Arquivo Confidencial do PC de Nomé. Aí foi um ruim pra ele começar aí. Aí sim, viu? Não, é, aí, inclusive, todo mundo que tá ouvindo a gente gosta de paleontologia e dinossauros, né? Escuta aí o cast, se eu não me engano, é o 67. 67, PC de Nomé, Arquivo Confidencial. E, inclusive, o nosso amigo aqui, Thiago Cruz, comenta: rachei de rir com ele chamando a moça de baitola. Enfim, tenho ouvido todos durante meu trabalho, pois trabalho à noite e neste horário ninguém proíbe de usar fones. Olha aí. Um abraço para todos os trabalhadores noturnos, né, que ouvem a gente e que usam podcast para poder não cochilar, né? Exatamente, cara, que é foda isso aí. Aos poucos tenho aprendido a voz de cada um e gosto de todos. Abraço e valeu. Olha aí, cara, Thiago Cruz aí. E o próximo e-mail é o Alan David, 15 anos, Natal, Rio Grande do Norte. Saí do estágio, agora só no sofá. Olha aí. É uma época boa, né? O cara sai do estágio e tal, aquele sofrimentozão, filha da puta. É, o Alan David aí, um ouvinte já clássico, né, cara? Das antigas. Fala, galera, venho neste e-mail contar uma coisa que está acontecendo comigo nesse momento da minha vida. Aí vem, né, cara? Pois bem, estou sendo sediado por uma anã negra asiática. Aí sim, agora... Começou há uns 5 meses, minha mãe tem uma pequena pet shop, assim como o Manel, sou forçado a ficar atendendo. E também fico jogando Xbox e atendo rápido pra caralho. Olha aí, cara. Esse daí, o Telos já ficou muito nesse modo ninja, né? Que o cara joga, atende o cliente nas coxas, né? Que se for do cliente e... Logo não posso fazer cara feia, nem tratar mal os clientes. Sempre tento tratar bem as pessoas, mas foi aí que essa anã desgraçada se aproveitou. Ela veio aqui, tratei bem, aí ela ficou vindo aqui todo dia. Aí, meu cara, gambou a anã. Temos uma parte separada onde vendemos cigarros, confeitos e etc. Caralho, veja, não era uma... tu se liga o naipe, né? Uma pet shop que vende cigarros, bebida e jujuba, mano. Tudo a ver, né? Aí ela disse que ela foi lá, vai lá todo dia pra comprar cigarro. Só que... Então tem um agravante aí, mano, que é um anã afrodescendente, meio asiática e fumante, né? Só que quando eu ia dar o cigarro a ela, ela passava a mão dela na minha. Vixe, aí ficou a frase toda... Aí ficou a frase toda bem escrota, né, cara? Passar a mão dela na minha ali. Na minha, três pontos, né, pra quem tá entendendo. Percebi a aproximação forçada e comecei a tratá-la mal. Acho que ela percebeu e pôs aí e começou a ficar me encarando de cara feia. Como sou escroto e troco. Como todo bom ouvinte do Azileito, né? É um cara escroto aí. Qualquer dia desse meto-lhe um cascudo e afundo ela no chão. É isso, cara. É, o cara pensa que é os trabalhões, né, meu querido? Começar pelo clássico, né, mano? Falar logo do Bowser ali. Ei! Se tu falar pelo nome, cara, tem que dizer o jogo. Ah, do Mario. É, Bowser. Pra mim, aquele cara era o Copas. Sempre tinha aquele filho da puta de Copas. Não, exatamente. Não, mas peraí. O cara que não saiba o nome, o Bowser, pra falar o nome do jogo é putaria. Não, cara. Bowser, cara. Eu sempre chamei ele de Copas. Todo mundo que eu conhecia era Copas. Todos os locadores aqui, o nome dele era Copas, cara. Mas de onde é que vê esse nome? Não era nem Copa, mas era Rei Copa que o pessoal. Era, exatamente. Ah, o nome dele é Bowser Copa. Bowser Copa. Acho que é porque ele é o rei das tropazinhas dos Koopa Troopas, né? Exatamente. Faz sentido, né? Interessante que os Copas Tropas, né? Os felinhos, tinham uma cara tão angelical, né? É, mano. O rei é um demônio. Eu não acho ele tão assustador, não, assim, não, né? Ele, a regra dá ser porrada nele, né? Como é que é essa regra aí, Ida? As boss tudinho que são clássicos tem que ter três porradas pra matar ele, mano. Mas que isso, porque ele não é clássico. Ah, o do Mario é sempre assim, né? Três porradas, pá, tal, não sei o quê. E entrava tá pelo... onde, mano? Não é só três, não, mano. Não, no, era, Bowser, mano. Não, no Bowser é três, aí ele muda de forma. Aí mais três, ele muda de forma. E mais três, aí ele morre. É altamente difícil, né? Convenhamos que você pula nove vezes na cabeça de um chefe, é muito difícil. Mas ele você não podia pular na cabeça, tinha que jogar o casco pra cima e acertar na queda. Mais fácil! Olha aí, olha aí. Do Mario World era foda, mano. Porque tinha uma hora lá que esse bicho se transformava e tinha que jogar mesmo, casco pra cima, né? No... Não, não. Era os bonequinhos que eram. Era. É, ele jogava dois bonequinhos, você pulava no bonequinho e jogava o bonequinho pra cima. Isso. E o Mario 1, né? Você só pulava por cima dele e tal, não sei o quê. Mas o Bowser como chefão, ele é aquele vilão clássico, né? Ele só sequestra a princesa, né? Escraviza um reino. Não. Fora isso, ele não faz muita maldade, não, né? Mal mesmo é o Mario. Vocês sabem que, na verdade, quando o Koopas invadiu, ele transformou os seres humanos em blocos de tijolos. Não. E o que o Mario faz? Ele vai lá e destrói os blocos de O Mario já matou muito mais humano que o Koopa, cara. Não, mano. É, mano, você pode olhar. Vai lá olhar a história lá do Mario. Tu quer dizer que aqueles blocos tu nem é ser humano. Sim, é. É. Eu soube disso aí também. Parece que os seres humanos do mundo do cogumelo foram transformados em blocos. E o Mario é o maior assassino do mundo, né? Porque é só metendo a cabeçada ali. Ele não, o Mario não dá uma cabeçada, ele dá um soquinho assim. É, uma mãozinha ali por trás, né? Bem sutil. É, mas por que o objetivo do jogo, né, salvar os humanos, é salvar a princesa? Ah, mesmo, né? Foda-se o resto. Meu irmão, é uma loucura psicodélica, cara. Porque você pega a estrela que tudo brilhando, mas o cara sabe nem o que tá fazendo, Mario. Ele não tem objetivo, ele não tem foco, ele tá vagando, cara. Puta a princesa merda, é consequência é final. É Mario Marley, né, doido? Mario Marley. You will never win. Agora das primeiras versões ali do Bowser, mano, esse bicho não era tão assustador, mas tem uma versão ali que eu acho foda dele, mano, do Yoshi Island. É aquela, o último chefe ali, que é o Bowser, né, sendo que ele é um bebê, né, ali no começo. Aí o cara lança uma magia nele que ele fica gigante, mas foda, mano, esse chefão aí. Que ele, muito massa. Que ele vem avançando na tela, mano, puta que pariu, mano. Mas no Yoshi's Island todos os boss são assim. Basicamente todos os boss são pequenininhos, aí chega lá, dá um poder nele e cresce. Que nem Power Ranger. Que até, esse é o Mario World 2, né? É, chama de Yoshi's Island, mas é o Mario World 2. É o Mario World 2. E o cara tem que ficar jogando os ovos pra frente, né? Assim, pra pegar. Como é, mano? No bom sentido. É o Kinect, mas isso aí. Agora são três caras que eu acho que são do time clássico ali dos chefões, né? Da Nintendo e da Sega ali, que é o Bowser, o Dr. Robotnik. Todo mundo chama esse viado de Dr. Eggs, mas o nome dele é Robotnik. Realmente é porque aqui o nome desse bicho é Eggs, mano. Ninguém. Não, peraí, tem alguma coisa errada aí. É ninguém piada chama, de duplo sentido, mano. Até ainda cai, né? É engraçado que a galera, o nome do cara é. É mozo. O nome do cara é Eggs, né? Mas na locadora é Robotnik e tal. Bowser não era Bowser, era Rei Koopa. É culpa da Ação Games, mano. É bem a Ação Games que botar aqui dizendo que o cara era Robotnik. Aí, é culpa da Ação Games que a cara desenhada à mão. Mas não tem cara, a história, não. Sei, eu não sei se era da Ação Games. Eu tinha uma revista de jogos que essa revista até é bem clássica, cara. Eu conheço um monte de gente que tem ela. Que ela tem um detonado Silent Hill. Se você for olhar a história do Silent Hill na revista, é uma coisa completamente randômica. Cara, a gente era bem desse jeito mesmo. E vendia, né? Vendia bem. A gente comprava. Era o jeito, mano. Ninguém tinha mais na internet, né? Agora o Robotnik ali, ele é meio louco mesmo, né, mano? Ele é estilo ali o Gargamel, né? Ali com os Smurfs. Caralho, mano. Gargamel. Meu irmão, Gargamel. Não. Gargamel? O grau de comparação do cidadão, mano, Gargamel, mano. É mais fácil comparar com o Castelo da Mônica, mano. O objetivo do cara é, não, vou pegar ali os bichinhos da floresta, não sei o que, transformar em robô. O Bowser ali era muito mais foda, mano, que o Robotnik, velho. Depende, mano. O Robotnik queria criar uma nova raça. O Robotnik não era mal, ele era bom, ele só fazia tudo pelo bem da ciência. Mano, isso era mal compreendido, eu concordo. Mal compreendido ou não, eu queria que ele se lascasse. Mas tu era a favor dos coelhos, era o Balo? Eu era, os coelhinhos ali pulando, brincando, e vem um cara e uma robô aí, e o cara, coitado do coelho. Mas olha, mas convenhamos, comparando os dois, o Dr. Eggs, ele é muito... Dr. Mozo, né? Dr. Mozo, ele era muito mais foda que o Bowser, cara. Tô doido, mano, da onde, mano? Cara, o cara vinha com arma que jogava fogo, jogava raio, o cara voava, fazia um helicóptero, saia voando, tinha furadeira. O cara era muito mais foda, o Bowser não. O Bowser, todo mundo dizia, ele é foda, e só aparecia ele uma vez no jogo todinho. É mesmo, eu vou concordar com o diabo de chefão é esse que... Bicho se esconde o jogo todinho, mano. Mas aí é que tá, quem é estrela só aparece uma vez. Ah, mas porque o Dr. Mozo aí, vai ser bicho... Esse bicho, mano, ele é tipo Robotnik, ele só tem a cidade, né, lá dos robôs e tal. Com o Copa, mano, o Rei Copa ali, esse bicho tem um reinado todo, mano, ali. Ele não domina um mundo, ele domina diversos mundos. A comparação que eu faço, mano, é que o Robotnik é um carazinho que só tem uma cidade normal e o Bowser é tipo como se fosse o Sauron ali, esse bicho tem um reinadozão só dele ali e tal. A tropa dele é gigantesca e tal. Ele é tão foda que ele precisa sequestrar uma princesa. Nossa, cara, ele é foda mesmo, viu? Meus parabéns, é igual o Sauron mesmo, viu? Reinos pra sequestrar uma princesa e morrer para um encanador, cara. Porque tu imagina assim, mano, aí vem a tropa ali do Bowser e tal, aí vem aquelas navezonas ali, aqueles canhãozão, aí tu fica, vixi. Nave? Que nave, mano? Não tem, mano, nave no Mario 3 ali, tem uma fasezinha que é tipo um navio voador ali e tal. A zero chips, né? Ah, foda demais, mano, aquela fase ali, mano. O Robotnik, mesmo, ele é mais fodão por causa da música tema dele. A música tema dele é muito mais foda do que a do Bowser. É um chefão que não tem uma música tema decente, mano. Agora quer que eu mostre outro ponto, que ele é muito mais foda. Cara, eu duvido que tu consiga matar o Robotnik no Sonic 2, cara, facilmente. É difícil pra caralho. Enquanto o Bowser, quase qualquer um mata, mas em qualquer jogo do Mario. Ele vem em que forma, naquele robô? É Robotnik. Ele chega primeiro ao Sonic robótico e depois ele vem com aquele robôzão grandão. Ah, sim. Ele é muito foda, cara. É muito, muito foda mesmo. Matei dois tempos, mano. Tu é doido. Já Quando eu tô falando em questão do tempo, no tempo que eu jogava Sonic 2 eu não tinha 2, 3 anos. Eu joguei até o 7, eu acho, Sonic. Deixa eu dizer até que eu não lembro ter chegado no final do Sonic 2 não, viu? Porque eu me lembro só ter chegado até a fase do óleo ali, da cidadezona ali. Eu lembro dessa fase aí. Até maneira, essa fase é maneira. É difícil que só uma porra, mano, essa bicha aí. Acho, o Sonic é muito mais difícil que o Mario. Ah, os jogos da Sega ali são muito mais difíceis que os da Nintendo, né, velho? Agora tem uma coisa que no Sonic me dá uma raiva. Eu acho que não é só comigo, né? Com muito ouvinte aí vai concordar. É do fato de ter tempo no Sonic, velho. Macho, eu fico tão puto, eu penso que é uma corrida contra o tempo. Eu nunca li, meu Deus, eu tenho que estar do outro lado voado, eu tenho que virar o Goku. Mas é a ideia do Sonic. A ideia do Sonic é, olha, você é um bicho super rápido, exerça sua velocidade, entendeu? A graça do jogo tal, você é rápido, vai lá, usa isso, porque você pode ir devagar, mas a graça é você ir rápido, entendeu? Mas eu queria falar, pô, cega, com licença, quem tá jogando sou eu. E por que tinha tempo ali no Mario? Esse bicho nem corria muito rápido, mano. Não, ali era pros pontos. Você voltava de um canto pro outro na fase 300 vezes, quando ficava... Opa, meu, vamos embora. O Sonic é 10, 9, 8, 20, com o pai tá acabando. Mas olha, sabe por que tem tempo no Mario? Porque o Mario, ele é gordo e lesado, mano. Então você tem que ter um tempo, senão o cara passa o dia todo numa fase, mano. Enquanto o Sonic não, o cara é extremamente rápido e é foda, entendeu? Tem que ser gordo e voa, mano. A pena. Never win. Tu vê, o primeiro vilão do Mario não foi o Bowser, né? Foi o Donkey Kong, né? Da época que o Donkey Kong era chefão, né, bicho? E o Donkey Kong é GG. Donkey Kong é foda. Eu passo o pau pro Donkey Kong. Mas outro cara ali clássico ali dos chefões ali de jogos é o chefão do Donkey Kong, né? Agora, quem sabe qual é o chefão do Donkey Kong? Deve ser um crocodilo, mano. É um crocodilo. Tô lendo do 2 que eu lembro, é um crocodilo com espingarda. É sim, do 2 é um mesmo, mano. É, quer apostar quanto? Ele tem um trabucando, atira uns foguetes lá. Porque mas é o Karu, mano. No 1, esse bicho fica só de um lado pro outro, correndo. No 2 não é muito diferente, não. Não. Macho, no 2 eu achei ele mais difícil. Eu acho o Dokkan mais difícil do 2. Pera aí, mas como é que esse bicho é um crocodilo com a arma e sonda pra um lado pro outro? Mas não atira, não. Não, ele atira. Isso que eu tô dizendo, que tipo assim, quando você bate nele, o tiro muda. Tipo assim, ó. É, tu tem que decorar, mas ele assim, ah não, eu dei uma porrada nele e o tiro dele sai de um jeito. A próxima porrada que eu der nele, o tiro dele vai ser de maneira diferente, entendeu? Aí vai evoluindo o tiro até chegar num nível que o tiro, tipo assim, anda e rodopiando, entendeu? Na tela. Mas ele não pula, ele não puxa um canhão e solta aquelas abelhas, não, ali. Dá o tiro, pô, e solta uma abelhazona. Cara, muito tempo que eu fechei a última vez, viu? Não, mas a verdade tem que ser dita. Faz 2 semanas que eu zerei o Donkey Kong 2 do Super Nintendo. Zerei no serviço técnico, mas zerei. Aí o último chefe é difícil pra caralho, é muito difícil. Porque na primeira vez ele atira, né, uma bolinha de canhão. Aí você bate 2 vezes nele. Aí depois é direto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você bate nele de novo. Depois é uma pra cima, uma pra baixo, uma pra cima, uma pra baixo. Aí você bate. Depois ele anda pro lado e pro outro, como a gente disse. Aí você bate nele. Aí ele solta uma bola em onda. No meio dessas bolas em onda fica uma laranja que, se pegar em você, você perde movimento pela metade. Você fica com movimento pela metade. Uma laranja? Uma bichinha laranja. Aí você encosta e você faz. Aí morre, pronto. Era difícil. Sem vistete. Obrigado, sem vistete. Eu lembro mais do 2, que eu joguei mais e eu achava o último boss mais difícil. Eu lembro ali do 1 ali. Agora no 3 é ele de novo, né, velho? No 3 eu não lembro, tá, porque no 3 tem uma ilha secreta naquele triângulozinho lá. Que é pra fazer 100% tem que ir lá. Eu nem joguei esse 3, mas tem um bebê, velho, mal pé. É aquele bebê ali, deu o bom com a moral do Kong, viu, mano? Não, é massa, velho. Você tá doido? Se vendeu, é doido, né? Se vendeu 150 no mundo todo, foi muito. Eu também gosto muito do 3, não, prefiro o 2. De todinho eu acho mais legal o 2, acho mais legal que o 1 também. O Donkey Kong ali, o 1 é massa, tá doido. É, pra mim o 1 é o mais fodão. Eu acho o 1 e o 2 também nessa sequência. O 3 pode vir depois de 300 jogos pra mim. Never win. Agora acho que a gente tá esquecendo de um chefezão foda aqui. Que? Eita, que o pai das tartarugas, tá? Ixi, é mesmo. Strider. Tá aí, ó. O nome desse baitola agora no português. É o Demolidor. Destruidor. É isso aí, meu irmão. Doido, tinha que ficar lá frio quando eu vi ele no filme. Tá doido, mas é destruidor, mano. Demolidor. Demolidor é o ceguinho. Minha cabeça era Demolidor, mano. Demolidor é o Stallone. Tá aí, se tu for ver, ó. Ele é que nem o Dr. Eggs, mas volta e meia ele aparece pra dar umas porras nas tartarugas. Doutor Moso. Não, mas me lembro ali que nas tartarugas 4, mano, esse bicho vem, mano, uma versão zona muito louca, mano. É bem gigante ali, bah, ataca nos murrosão. Ele toma aquele líquidozão verde, né, fica torado. É o Uzi, né? A galera, meu irmão, pega o beco do aqui, chinela. Invocada, mano. Eu fiz o locadora do Asila 1 ali sobre as tartarugas ninja. A primeira vez que o cara enfrenta ele é naquela versão que ele tá no robozão, ele fica de frente pra tela. Aí o cara tem que jogar os ninjas ali na tela, mano. Até doido. A galera se enganchava que são uma porra, mano, esse chefão aí, porque ninguém sabia muito bem como é que jogava o cara na tela, mano. Eu era um desses, eu fazia randomicamente e jogava o cara na tela. Eu apertava todo botão, uma hora acertava. Isso é uma sacanagem foda do jogo, né, mano? Porque essa opção aí não é, vamos dizer, não é muito necessária, na verdade não é nem necessária pra você prosseguir no jogo, né? Aí lá no último chefe os caras inventam, rapaz, mas o desafio é que tivesse uma mecânica que os caras nem imaginam. Não é o último chefe, não, eu acho que é a quarta fase, a terceira, né? É a quarta fase. É porque é por isso que eu tô falando, ele é que nem o Dr. Eggs, ele aparece, dá um lance em você e vai embora, tá entendendo? Doutor Mozo. Com respeito. Doutor Mozo. Never win. Drácula, Castlevania. Ixi, meu irmão. Se bem que tem várias versões do Drácula, né, mano? Não, mas a que eu tô lembrando é dos buracos lá. Realmente a que me veio na mente ali é das colunas zona mesmo. Porra, cara, aquela é muito ruim de lutar livre. Do Drácula X, né, do Super Nintendo. Nem joguei esse daí, não. É por isso que eu tô dizendo, mano, porque tem várias versões ali do Drácula. O Drácula do Symphony of the Night, mano, eu acho esse muito fácil, velho. Ah, é, não. Se for o jogo todo, o Symphony da Noite, é muito, muito fácil, cara. O jogo é muito legal, mas ele é fácil demais, cara. Eu não sei nem se é porque o chefão é fácil ou se o cara é que fica muito forte, velho. Não, o chefe é que é fácil. Depende. Porque assim, se o jogo te oferece uma arma boa antes de chegar lá, normal, entre aspas, e você mata ele cuspindo nele, é porque o jogo é fácil. Mas, cara, ele é fácil mesmo. A primeira vez que eu fechei, quando já tinha virado cabeça pra baixo, cara, foi muito fácil. Eu nem sabia, que existia a espada rápida, mano. Eu nem usava familiar na mão. É tipo assim, e matei ele tranquilo, cara. É porque o Castlevania, ele é estilo Mega Man, mano. Cada chefão tem um macete que quando você descobre qual é, aí pronto. Macete, você chega na Crimson Green, aquela espadazinha que você aperta o quadrado, você fica andando e cortando. Não, essa aí é a mais foda de todas, cara. Cara, pegou ela, pronto. A espada rápida que eu tava falando era essa, que é a que você pega na livraria. Pega naquele bichinho que fica voando, parece um mouso também, aquela espada. Agora desse chefe ali do Castlevania, mano, do Symphony of the Night, eu não lembro de nenhum chefezão dificião, não, mano. Se tu passar do primeiro castelo sem upar e for direto pro segundo e correr pra sala, pra sala onde ficar o primeiro boss, aquele boss ali é difícil. Qual boss? É um que ele é bem grandão, que você tem que ficar quebrando por parte, como fosse um zumbi todo acorrentado. Ah, o cara que é o gigantão ali, o meio-difícil ali. E também... Esse bicho é o único que é o difícilzão ali. E também tem um que é lá onde você pega a névoa dourada, se eu não me engano, que é um que ele tipo... Tem uma mulher também, mano, tem não? Nossa. Que é lá até naquela parte da água. A mulher do gelo, tá dizendo? É aquela que tem tipo um... Que é um leão, um lobo. Ah, não, aquela é muito fácil, cara. Eu tô ligado, que é pregada na parede, né? Você fica ali, ela tá indo, solta umas caveiras, os lobos lá. É a Silas. Pronto, exatamente. É fácil, mano, matei em dois tempos também essa porra, mano. Isso é relativo, porque o Castlevania tem essa parada que o cara pode passar 3 dias upando e catando o item, né? Mas como eu tô falando assim, eu, depois que eu fechei ele 300%, aí eu fui jogar ele tentando passar, tipo assim, pra ficar mais difícil, sem upar, você passa direto dos cantos. É. Cara, tipo assim, só tem dificuldade mesmo lá onde você pega a Nefo Dourada, que é aquele bichuzão egípcio, e esse cara, porque o cara envenena, a gente tem que ficar curando direto o veneno. Mas o resto é muito, muito fácil. Por isso que eu tô dizendo, mano, não sei se é o cara que fica muito forte ou é o jogo que é fácil. Não, mas assim, cara, se tu, ao invés de, tipo assim, eu passei correndo mesmo. Se eu tivesse pelo menos feito o castelo completo, mas tinha ficado muito fácil. Não, eu acho o seguinte, quando você zera, o jogo é fácil. Mas quando você zera, se você colocar um nomezinho lá do lugar do seu, que o meu era bala, logo. X, exclamação. Lápis lazuli, né, o cara fica lá. Lápis lazuli, traço mozo, era alguma coisa assim. Aí você deixava o jogo mais difícil. A sua sorte não era nada. Você não, praticamente era 1% de encontrar item no chão. Aí você joga um Castlevaniazão foda. Porque você matar o Drácula chutando os ovos dele e morrer, pronto, é muito fácil. Até o Drácula ali no começo, é moleza, mano. Água benta ali, pronto. É aquele que o menino deu o toque do Anubis, lá do bicho lá do dourado, que fica soltando raio num... Sim, é onde você pega a névoa dourada lá que eu tava falando. É. Pois é, aquela parada, aquele bicho ali, mano, vai só com a espada pra tu ver no foguete. Pois é. Não é brincando, não, isso dali. Um dos únicos dois chefes ali que eu acho que é difícil no Symphony of the Night é o esse cara aí, que é o egípciozão da armadura dourada. E uma bola zona ali, uma bola de carne. Ah, sei. Uma bola de carne só fica dando voador na cabeça dela e descendo com a espada. Não, pronto. Sabe qual também é caceteiro? É aquela fase, não me lembro qual o cenário, não sei se é Coliseu, que tem um minotauro e um lobisomem dentro da mesma sala. Sei que é quando você vai que aparece o Richard lá atrás. Pronto, essa daí é foda, mano. Eu achei mais maneiro quando você vai de casa pra baixo lá, porque lá tem o Richard do Nintendo, cara. Eu achei maneiro jogar contra ele. Na verdade não é o Richard, não, é o Trevor, né? Mas eu sempre achei que era o mesmo cara, porque tipo, se você for pegar do Nintendo, todos os caras fazem a mesma merda. Só o nome. É a mesma cor de roupa, mano. Mas sabe qual é a desculpa, né? A desculpa é que na história eles são todos o mesmo clã, então eles lutam igual, porque é o estilo do clã lutar. Por isso que o Richard e ele lutam da mesma maneira. Não é a família, não, mano? Não, é o clã. É isso, mano. Minha infância foi estragada agora. É o clã, porque tem uma parada que tem discípulos que não são da família Belmont, né? É verdade. porra. Agora o Jota falou certo mesmo. O Alex Kidd ali, mano, tinha chefões ali que era. O Bala, de... mano. Ah, o Bala falou. O Bala. O Alex Kidd ali, velho, o cara era totalmente imprevisível, mano. Aí tinha aqui no Alex Kidd ali do Master, tinha aquele touruzão ali também. Ixi, o padre passou uma semana pra matar aquele bicho. Essa, mas eu me lembro do muito mais do Alex Kidd, pra mim ele era um herói. Ele chega. Primeiro chefe, eu te lembro até do macete. Meu primo chegou, né? Meu primo mais velho. Ei, machei, é um macete pra tu passar desse cara que tem uma cabeça, uma mão na cabeça e de óculos escuros. Como é que é, baitola? Diz aí. Segura pra cima que é sussa. Aí eu segurava pra cima, né? Fiquei segurando ali. Pronto, segurava tanto, parecia que eu não vou. Agora eu vou passar desse bicho. Faz 2 meses que eu tô aqui. Agora eu passo. Aí quando foi ver, truco, truco, pru. Não, macho, eu acredito, doido. Aí ele, quando for ver, do meu lado rindo da minha cara. Macho, eu passei uns 2 meses pra passar desse bicho. Eu era novo também, né? Master System. Tinha aquele jogo na memória, né? Como é? Passou 2 meses pra passar o primeiro chefe. Foi, macho. Isso que eu tô te dizendo, macho. O chefe mais difícil foi aquele bicho. Eu não sei. Tinha alguma coisa errada com o meu Master System. Mas tu sabia jogar pedra, papel e tesoura, mano? Não é isso que eu tô dizendo. Eu passava a mãozinha ali no balão que ele pensava. Era pedra, papel e tesoura. Passava pra cima e pra baixo. Só que quando eu sempre que eu colocava... Ele, até meu primo, ele lembra que sempre que eu colocava, ficava a mesma coisa. Ele, sempre o inimigo do começo, que tinha uma mão na cabeça, ele sempre colocava a mesma coisa. Sempre. É, mas isso aí é aquele famoso caso do cartucho do Alex Kidd amaldiçoado, mano. Não? É o caso do cachorro do Joel aí, que viu umas... mas não tem uma história aí, mano, de uma criancinha da cabeçona que morreu e ficou com o espírito preso no cartucho. Ixi, do Alex Kidd. É, não, mano. É aí, meu, é. Cartucho do Bala. Esse meu Master System nunca esquentava. Never win. E o chefão ali do Zelda, que sempre é o Ganon. Meu irmão, macho. O chefão do Zelda do Nintendo, cara. Ele é muito, muito difícil, cara. Agora tu tá dizendo qual versão? A do Nintendinho ou a do primeiro? O Nintendo mesmo, a do Nintendo. Link to the Past? Link to the Past, cara. Yeah. Eu tenho que discordar, viu, Jota? Me desculpe. Difícil, mano. Caralho, macho, é muito difícil, velho. Eu não acho difícil, não, mano. É porque ele é novo, mano. Jogou com alguns. É porque ele não sabe que tem que rebater a magia, mano. Não, não eu sei, eu sabia, cara. Não, claro que da rebatida da magia é o outro cara, que é o magozão. Não, o dele é. Você luta com ele lá dentro daquela pirâmide. Aí primeiro mata ele com arco e flecha, né? Não? A flecha dourada, zona. É. Flecha prateada, né, não, mano? Acho que é dourada. Não sei, sei que você tem que jogar naquela porra daquele lago. Vou poder melhorar essa porra, né, não? Só eu sei que esse jogo merecia um remake. É foda mesmo esse jogo aí. Mas não tem um remake não, mano, pro não, Game Boy, eu acho. Galera que. Não, tem. Não é um remake, né? Eles relançaram o jogo ali. Do GBA. É. Game Boy Advance. Eles fizeram um jogo de. Assim, só fizeram a importação, né? Eles botaram no GBA. É. Agora, pense num chefe massa que ali o Ganon. O jogo em si é muito massa. Foi um dos primeiros jogos que eu joguei no Super Nintendo que eu passava horas e horas de madrugada, né? Porque a minha mãe sempre escondia os controles, né? Ixi, mas aí é uma porra... O chefão ali da vida real do cara. Me solidarizar com o Bala. Ó, que minha mãe também tinha essa parada, mano. Pra impedir que o cara virasse à noite, né? Jogando. Exatamente. Eu descobri onde é que ela guardava, doido. Ela em cima do guarda-roupa. Mas tem um dia... Mas eu fui tão devagar, doido. Foi mais devagar do que isso é impossível. Eu fui indo lá. Splinter Cell, né? Mas abri a gaveta fazendo. Eu, bem devagar. Parecia que tinha botado era óleo. Tava perfeito. Puxei. Meu pai virou. Opa, acordou. Aí eu não, acordou não. Puxei. Tirei só um controle. Aí a porra do outro controle tava enrolado o fio com o primeiro. Puta filha da puta desse controle. Tá enrolado. Tirei o controle e joguei a madrugada todinha. No dia seguinte... Acorda aí, William. O Alisson ir pro colégio. Não. Eu tô passando mal. Eu tô com sono. Tua mãe disse... Acorda, Bala. Acorda, menino. Eu tô com sono. turma. Jogando Zelda doitado. É, o Zelda. Agora, eu tenho, mas eu, ao contrário de tu, nunca pude fazer isso. Eu passei, acho que quase um mês com Zelda, mas foi alocado, cara. Até quando meu pai foi devolver, ele tinha visto que eu tinha gostado, ele foi tentou comprar locadora e tal, mas o cara não quis vender. Foi tenso, cara. Eu gostei muito, tipo assim, eu adorava muito, cara, o jogo, mas eu nunca consegui comprar ele. É um jogo lindo, é uma maestria em pessoa, aquele jogo ali, o Shigeru Miyamoto, muito obrigado. Devo minha vida a você. Mas qual é a história do chefão do Zelda? Que é que ele é também... Se eu não me engano, é o seguinte, é tipo assim, existe a Triforce, que é um item super poderoso, que quem possui ela vai ter tipo um poder infinito. A força, a sabedoria e outra coisa lá. É, coragem, pois é. Coragem. Aí ele falou assim, todo mundo fala assim, não, tanto que o lema do jogo, tu deve fazer qualquer merda, tipo assim, a Triforce é o caminho do herói, que é as qualidades de um herói tem, né? Aí você, pra libertar essa porra, você tinha que ter 9 diamantes, não sei das quantas lá, aí ele tá reunindo isso, que são as princesas que ele capturou. Não, se eu não me engano, é isso. Aquele no, pelo menos do Super Nintendo, né, tem aquele magozão ali que o Link enfrenta, que ele quer libertar o Ganon, né? Então, primeiro ele vai libertar, mas depois, quando você liberta, ele sequestra todas as princesas, são 9 princesas. É. E cada uma tem um pingente que, com os 9 pingentes junto, você libera a Triforce. O Ganon é um dos caras que tem o poder da Triforce, né? O poder da força ali. É, mas eu achei, eu não sei se tem a ver, mas no Zelda do Nintendo 64, nos últimos suspiros do Ganon na batalha contra o Link, aparece a Triforce na mão do Link. Eu fui pesquisar na internet, parece que o Link, o natureza, ele é descendente dos Illans, né? Que ele parece que ele é um órfão. Ele é um Illan, uma pessoa comum, só que, entre aspas, como se fosse um elfo. Não entendo muito bem, mas ele já é o herói. Ele é o como se fosse o filho dessa da Triforce. Predestinado da Triforce. É uma parada dessa. Todo mundo falava que a Triforce era como se fosse uma coisa que não existia, tá entendendo? Por isso que sempre falava, tipo assim, não, a Triforce é o caminho do herói. A Triforce não é uma coisa, a Triforce é um caminho que você trilha e você recebe ela, entendeu? É como se fosse assim, não é um item, ele é uma coisa que você tem dentro de si, entendeu? É um símbolo, né? É uma coisa simbólica. É, não. Agora realmente eu não lembro ali do. Eu também não vou ir pra nenhum lado, não, viu? Dessa explanação aí do Jota. Realmente o Jota falou ali, eu não lembro do Ganon ser difícil, não, mano. O Link The Best ali. Lembra que a única parte foda mesmo. É porque quando o cara tava matando ele, ele quebrava o chão, né? E ficava os buracos assim ao redor. Mas é exatamente nessa hora que ele é difícil. E aí, se o cara cair, meu irmão, o cara volta lá e ele tá com life cheio lá. Não, mas assim, nessa parte, não é mais a Artifact que mata ele. É outra coisa, que é... É no martelo, a bumerangue, é uma parada dessa que mata ele. E cara, pra você acertar ele é muito difícil, cara. É muito difícil mesmo. Porque ele fica muito rápido, cara. O Ganon eu não acho meio muito difícil, não. Mas tem um chefe ali no Link to the Past, mano, que é aquela minhoca velha, mano, do terceiro castelo. Mano. Puta que pariu. Eu acho fácil. Ela nem é a que você tem que acertar na cauda? É. Fácil. Ah, aquela bicha enche isso. O saco, ó, mano. Ela da cara pila. Volta tudo, né? Não, é isso a única coisa que é chata dela. Se ali fosse um buraco, aí sim era difícil. Mas se você cair ali, você volta pro castelo, basta enfrentar ela de novo. Interessante que o jogo é tão bem bolado, né? Do começo ao fim, né, mano? É incrível, é os chefes, os castelos, a história, o chefe final, que é o Ganon, tá, é foda também. E o Dr. Willy do Mega Man? Caraca, mano, o Dr. Willy era difícil. Caraca, velho. Macho, eu duvido você finalizar o Mega Man 7 sem a armadura do Rush, cara. É impossível. O cara tem que pegar a armadura do Rush, mas senão não dá pra passar. É difícil mesmo. E olha lá, mano, que mesmo com a armadura do Rush ainda dá trabalho, que só uma porra, mano. Aquele bicho, a caveira velha que fica pulando, né? A primeira... Que joga umas bolhas. É muito escuro. A primeira é a caveira, né? Depois tem ele no disco voadorzão ali. Eita, é difícil, mano. Eu te dizer que, se eu não me engano, eu nunca finalizei ali o Rockman 7, porque... Eu também não. Não, mano. Já finalizei todos os Rockman, todos os Mega. Lembrando que eu não jogo com Game State, não, viu? Eu também não, cara. Eu finalizei no Nintendo, cara. Eu tinha o 7, o 9, que não é 9, que me disseram depois que é outro nome, que é ele, um preto. É o Bass, Rock Bass, Rockman Bass. Rock Bass, é. Ah, não, mas Rockman forte, é Rockman. É o. Acho que é o 8, que dá até você tem a Row, que tem um shopping, você pode comprar as coisas no shopping da Row. E os outros, se eu não me engano, era nem do Nintendo. Que até um que eu tinha, que era de um videogame, o cartucho é bem grandão, que na capa tinha o Mega Man com uma pistola, cara. Mas chega sobre uma poeira, doido. É um Nintendinho, doido. Tinha até as cópias do Turbo Game, né, pelo Brasil. Aí ele é escroto e não é pouca coisa, não, viu, mano? O Mega Man 1 ali do Nintendinho já não basta ser difícil, mas fazem, mano. Doutor Willy ali no final é difícil demais, mano. É doido. O Mega Man 1, esse bicho é todo difícil. O Dr. Willy ali só acompanhou o nível do jogo. É doido, cara. É muito maneiro, cara, o Mega Man, cara. Muito eu lembro bom. De eu gostar desde sempre, cara. Aí, o Mega Man ali é um jogo que os chefes ali, eles ganharam destaquezão foda, né, mano? Porque o cara vê a fotinha deles lá e tal. Agora, a diferença ali do Mega Man X pro Rockman, mano, é porque os chefões ali do Mega Man clássico, os nomes deles são muito mais fáceis do cara decorar, né? Alguma coisa menos, né? Mas... Não é por isso que o Mega Man original é mais popular, mano. Não, assim, mas se você for pegar, cara, o Mega Man não decaiu, cara. Se você for pegar dos antigos e os novos usam a mecânica dele nova, que ele escala a parede, que antes ele não escalava, de uma maneira muito boa, cara. Até louco, as coisas secretas que tem no 1, mas se tu for olhar... É muito... Você tem que conhecer a mecânica e saber usar ela, cara. Nem falando de chefe, não. Mas uma fase zona foda é a do gelo, mano. É dois fases de gelo. Já falei isso no locador da Asila, velho. Fase de gelo e fase de coluna, mano. Isso é o terror dos videogames, mano. Eu nunca achei... Mega Man um todinho de coluna, mano. É, mano. Ele não anda. Ele não anda na parede ainda, cara. Até o X ele tá na parede. É, como é? Coluna e aquelas plataformazinhas que anda. Naquela fase, velho, do Guts, man, que é aquela, tipo um trilho, velho, com uns buracos, cara, tem que plano, mano. É, véio, é doido, mano. É difícil demais, ó. Por isso eu lembro dessa fase aí, meu botão enterrou por causa dessa fase aí, do seu controle. Certo, mano. Eu quero ficar pulando, o bicho empurrou. Vixe, doido. Mas assim, se você for ver, cara, isso ele era tão difícil que nos Mega Man mais adiante eles tiveram que botar uma coisa pra você não morrer tão fácil nos buracos. Que aí depois tem uns itens de resgate, o que você cai, né? O bicho salva, é. Porque aí, cara, o nível muito... vai caindo. Mas não, cara. É, mano, o gamer de hoje não tem essa parada, mas do bicho não aceitar a derrota. Chega, mano, morri, vou parar de jogar agora. Era o hard, normal, easy, very easy, e já começa o jogo no último chefe, né? Tem um jogo do PlayStation, cara, que tem até... Eles são 8 dificuldades. Na primeira dificuldade dele é tipo modo macaco, cara. É, cara, é um jogo de avião, cara. Aqueles eu processava. Se liga, Sonic Wings. Ele é no estilo Sonic Wings, cara. É muito escroto isso. É, viu, o cara que cria essa opção aí, o chão filho da puta, muito sem noção, viu? Fire 1, tem uma hora lá que o cara vai brigar com o chefe, o cara dá uma porrada nesse bicho, mano. Desce tipo um palitinho, velho, o pauzinho ali do chefão, só o bicho desce só um pixel, mano, assim, vixe, meu irmão. Você bate, ele bate, você bate, você bate e ele desce só um pauzinho. Né? Se você parar pra pensar, você sempre tá na desvantagem, entre aspas, porque você cura com poções, por exemplo, o Bob Marley, e o cara não. Mas porque o Breath of Fire, mano, especificamente, tem uma parada, porque o Breath of Fire, apesar das limitações, ele tem um universo muito amplo, mano. Tem. Então, quando o cara vai jogar no chefão, e eu acho que foi isso que a Capcom imaginou, se o cara não pegar tudo que ele tem pra pegar até aquele chefão, o chefão fica difícil mesmo. Mas é a parada do Chrono Trigger, né? Chrono Trigger, a partir do meio do jogo, você pode enfrentar o último boss. Mas você tem que conseguir vencer dele, né? conseguir. É, exatamente. Ah, mas o cara upava que só uma porra, velho. E no Breath of Fire não acontecia nada ali. Mas pode ser que nem no Lunar. No Lunar, se você não, na primeira torre upasse, você se ferrava. Porque o boss Lunar é baseado no seu level. Aí, tipo assim, como você ganha novas magias, o boss também tem novas magias. Você tá mais forte, o boss também está mais forte, entendeu? Igual Final Fantasy Tactics, é a mesma coisa. É. Final Fantasy Tactics não, cara. Final Fantasy Tactics só os randômicos que ganham poder extra. As missões, os objetivos, eles continuam com o mesmo level. Agora eu acho isso aí uma das coisas que todo jogo de RPG deveria ter separado, sabia? Do boss acompanhar o nível do cara. Igual no Final Fantasy VIII, né? Não, Final Fantasy VIII não, igual no Lunar. Final Fantasy VIII também... Final Fantasy VIII é fácil, mano. Final Fantasy VIII é fácil. Depende. Eu tenho que contar com o Jota, o Final Fantasy VIII é fácil. É, mas vou discordar de vocês dois que o Final Fantasy VIII não é fácil não, ó, mano. É muito... Tá aí que não é fácil, não, mano. Não, é fácil, não quer dizer que seja macaco, né? É nada, mano. Tá aí, mano, que eu acho que é o Final Fantasy que eu mais penei na minha vida foi esse 8. Ah, não, cara. Teve outros Final Fantasy ali que eu penei demais, mano. Tem não. Você sabe que isso, no fundo você tá dizendo, o Bala tá certo. Mas o Bala falou agora de Final Fantasy VIII, mas todos os chefões que eu tive trabalho até hoje pra matar, mano, Final Fantasy VIII. Assim que o cara pega o GF do Diablo ali. Mas é porque no Final Fantasy VIII acontece isso, do boss acompanhar o level. Eu não sei se todos, mas por exemplo, pra tu ganhar o Diablo, tu não tem que enfrentar ele, é um item que tu usa, ele te acompanha no level. Lanternazinho. Certeza que te acompanha no level. O meninão, mano, o Bahamut, mano, daquele jogo, pro cara matar o Bahamut, meu amigo, é cor de, vamos dizer, você usou uma poção na hora errada, pronto, ninguém mais não. Na época do auge do Final Fantasy VIII, mano, o pessoal ia lá pra casa do Dima, era de uma tarde todinha, mano, pra ver se alguém matava o Bahamut, mano. Mas sabe qual é o problema? É porque, assim, apesar do boss acompanhar teu level, ele tem uns macetes muito grandes, porque tu pode distribuir os pontos nas tuas summon quando tu evolui, tipo, botar booster na Summons. E isso, cara, por exemplo, assim, eu pegava, usava uma magia, cara, e ampliava a magia extremamente, entendeu? Ficava apertando o botão, dava um tremeliquezinho, que nem eu fazia no Legend of Dragon, cara, e a invocação tirava um life desgraçado lá dos caras. Never win. Final Fantasy 4 é difícil só o cacete, velho. Você assistiu, é? É, acho o 4 ali, mano. Tem uma hora lá, mano. O cara vai pra lua, mano. Puta que pariu, mano. Uma passada é uma batalha, mano. E é uma tensão muito grande, velho. É aquelas varinhas da luta. Essa fase aí da lua é na hora que o cara cai num presídio, o cara enfrenta o Gilgamesh. É. Essa parada é pesada, viu? Aí é, viu? É doido. E tem outra fase também que o cara entra tipo num robô, acho que é um robô. Alguma coisa assim, mano. Que tem um chefe lá, mano. O cara enfrenta logo uns 4 chefes de uma vez, mano. Puta que pariu, mano. Tô lembrado, não. Acho que é porque eu cheguei até os 80% também. Dá raiva, hein? Eu fechei esse daí, mas eu não gostei muito dele, não. Não lembro muito direito, não. Agora o chefe do 5 ali, eu me lembro ali do senhor Pinóquio comentando ali. Ah, o meu chefe ali do 5 é uma árvore gigante. Aí o cara tá certo. O cara nem acreditava nesse bicho, velho. Depois o cara foi jogar que o cara viu, né? Bicho, é uma árvore mesmo, ó. Uma árvore, ó. Final Fantasy antigo tinha essa parada. Que é que eu acho que difere um pouco do Breath of Fire, que os Final Fantasy antigos, vamos dizer, pelo menos eu quando jogava era um objetivo fácil. O cara juntava o maior número de itens possíveis, deixava o level mais alto, era só descer a porrada. Aí eu acho que o Final Fantasy, pelo menos, a partir do 7 e os Breath of Fire é que tem mais essa parada de estratégia. Você sai usando só as técnicas zona mais forte direto. Na doida. Você não chega muito longe, não, é. Não é verdade. Mas se você for pegar nesse requisito assim, macho, nenhum Final Fantasy tem um último desafio decente, não, cara. Todos são muito fáceis. Fácil, mais ou menos, né, meu? Porque o cara já chegava na atenção, né, nesses bichos. Não, cara, eu nunca tive dificuldade. Eu não consigo me lembrar de um boss difícil no Final Fantasy, não. É porque eu acho que o Final Fantasy é mais ou menos assim, durante o jogo, você vai pegar um chefezão fodão, por exemplo o 8, que tem o Bahamut, que é foda, tem o Weaponzão, que o Omega bicho é poderoso, pois é, que é pra você ter um desafio no jogo. Agora, o último chefão dos Final Fantasy, eu acho que eles maneiram um pouco mais o level do cara pra ser justamente a parada da história, sabia? É. Pro último chefe, eles só agregar ali com a história e tal. Você já tá nos finalmente mesmo, mata o cara, vê o final. Sempre vi isso como se fosse assim, ó, o seguinte, nós estamos te dando o mundo, e ó, se você quiser, você vai terminar a história, mas se não quiser, você pode ficar por aqui, entendeu? E tipo assim, no 7, por exemplo, no 7, tu consegue a North Cavern logo no começo do terceiro CD, mas tipo assim, tem 500 missões pra tu fazer ainda, entendeu? Isso é massa, mano. Não, é. Numa época que não existia MMORPG, mano, tu é doido. Cara, não. Macho, e tem boss, cara, que é muito, muito mais difícil do que o Sephiroth, cara. As tipo, weapons ali do Final Fantasy 7 são muito mais difíceis do que o Sephiroth. É louco, cara. O cara tem, se o cara não tiver Fênix Alma, o cara não mata todos os weapons. Não mata. Qual é o mais difícil ali pra vocês dos weapons do Final Fantasy 7? Pra mim era o Rubi, o Bizão ali. É o deserto. O Rubi é o da água, é? Não, o Rubi é o vermelho do deserto. Não lembro não, qual é o cara mais difícil. É porque o Rubi, ele dava um golpe e matava todo mundo uma vez. Por isso ele tinha que ter, Fênix Alma. Então esse era o mais difícil, pô. Você ter um golpe que mata todo mundo. Mas é porque assim, ó, no Final Fantasy 7, todos os heróis têm um stat diferente. Então, tipo assim, o golpe que teoricamente mata todo mundo não mata o Barrett, porque o Barrett tem muita defesa, entendeu? Pelo menos os últimos chefes ali dos Final Fantasy antigos, o cara chegava nele, mano, e ele já soltava aquela magia que deixava o life do cara todo mundo um. Vixe, magia só. Cara, vixe, meu irmão, agora já pra poder entrar quem anda, né? É, mano, o cara chegava lá 9.999, aí ele soltava magia e todo mundo um. No Final Fantasy você chegava com muito item, cara. Por isso que eu gostava, tipo, Legend of Dragon. Eu achei muito mais difícil o Dark Monster do que o Sephiroth, do que qualquer boss do Final Fantasy, de qualquer Final Fantasy. Porque o cara, tipo assim, o cara tinha, se eu não me engano, 21 reviver no máximo, estourando, entendendo? Então, tipo assim, o cara ficava lutando e são 9 boss seguidos. O cara, pra lutar com 9 boss seguidos, cara, com 21 reviver, cada porrada do cara tira o life todinho. Agora, realmente, eu lembro o Final Fantasy 6 ali, o Kefka ali é um chefão que é marcante, que só uma porra, mas ele não é muito difícil, não, ali no final. É, não, mas ele é foda. É ruim porque ele, esse bicho, o cara enfrenta uns 6 chefão, mano, antes dele. Uma outra coisa que eu acho foda dos Final Fantasy, mano, é porque os chefões, eles normalmente têm imunidade a status negativo, né? Aí isso aí resume o cara, como eu tô dizendo, mano. O segredo pra matar o cara é que tirar muito dano, usar as magias mais fortes, ter muito item pra aumentar o HP e aumentar o dano. Mas o cara chegava no chefe, mano, dando 8 golpes de 9.999, mas o cara já é fácil mesmo. Never win. Tem um chefão ali no Final Fantasy 9, mano, que eu acho difícil demais, mano. É uma bola, mano, que o cara enfrenta quando o cara pega o chocobo dourado. Nossa, vocês têm uma memória boa, viu, mano? Porque boa parte dos chefões eu só me lembro vagamente, mano. O cara se lembra até das características. É até doido, mano. O cara chega, mano, nele. Ele começou a batalha, apareceu os bonecos. Meteoro! Aí todo. todo assim. Joel, no 9, tá falando isso aí? É. Não lembro, não. É, mano. Tá vendo? Mais um. Mas assim, ó. Nove, eu me lembro que tinha uma parada só de pular corda ali. No eu achei... Assim, de longe mesmo, eu achei o 9 o mais fácil que eu joguei até hoje. É, eu achei também. Eu finalizei o japonês, mano. Isso é doido. É muito, muito fácil, cara. Você fazia, tipo assim, o principal era um Tiff que usava duas adagas. Aí você chegava na cidade e fazia uma labada pra ele gigante de dois lados. Aí pronto. Fazer o quê, mano? Uma labada? Uma labada. Aquela espada corta cavalo. Ele tá doido, cara. O cara não tinha habilidade, mas o cara tinha uma espada que dava uma porrada e matava todo mundo, mano. Não tinha graça. Eu escutei isso aí também. O nome dele também era meio duvidoso, né? Esse bicho era o Zidane, né? Era o cabeça dura, né? Mas assim, eu achei uma das melhores histórias e, tipo, o que tem mais referência a tudo, cara. Tanto que o jogo todo, basicamente, é a... Mas não daquele da trilha amarela? Mano, daquele filme? Que dá Mágico de Oz. O jogo todo é referência ao Mágico de Oz. É verdade esse negócio do Mágico de Oz, né, Dudu? É verdade. Agora que eu me lembrei que tá parada dizendo que os filmes do Mágico de Oz são demoníacos, eu não vou chegar nem perto desse jogo aí. Mas se tu for procurar coisa que é considerada demoníaca, tu não chega perto de jogo nenhum, mano. Os Illuminati, Dudu. Os Illuminati. You never win. Chrono Trigger. Eu ia falando Trigger de novo. Chrono Trigger ali tem um chefão ali que o bicho é doidão, mano, também. É o Larvos. É, mas o Chrono Trigger tem uns chefes que eu acho foda, mas o Larvos eu não acho não, mano. Também é não. Fácil, achei. Eu esperava tanto dele, eu cheguei lá muito fácil. É, o coitado realmente é fraco. Ah, mas o visual, mano, desse bicho que eu digo que é pai. Não, eu acho legal. Eu, parece assim o Cooler, o irmão do Freezer. Ah, opa, detalhe. Você lembrou de uma coisa interessante. Você lembra o Cooler do Freezer? Porque o desenhista dos personagens era o Akira Toriyama. Chrono Trigger ali, pelo menos, ele seguiu a linha do Dragon Ball, né? Porque o último chefe tem um trilhão de formas diferentes. Né? Isso é massa. São três formas, né? Interessante que o chefe, pra falar a verdade, eu pesquisei sobre o Chrono Trigger na internet, que o chefe verdadeiro não é aquele bichinho do meio, aquele boneco do meio. É aquele beat que fica à direita. O Lavo, ele na história... Ele tenta, do começo ao fim, enganar os heróis, os guerreiros. Ele fica como forma viva dentro daquele bichinho que flutua à direita. Ele não é aquele boneco do meio principal. Ele engana todos. É isso, não lembro. É sério. Até agora eu tô enganado, que eu tô tentando me lembrar aqui de cabeça. Mas assim, se duvidar... Porque assim, é um boneco do meio, que o Jota disse, que parece o Freeza, e são dois bits voando, dois bichinhos que soltam os raios. Sim, se você ficar batendo sempre no da direita, aí ele usa um escudo, aí você bate no da esquerda ou no do meio. Aí o escudo do da direita sai. Aí você bate no da direita, é certeza. Aí você bate, você mata ele. É porque, olhando a história, porque ele fica como um parasita, ele com forma viva dentro do beat da direita. Mas é porque isso daí que tu tá falando deve ser pra fazer o melhor final, porque ele tem uma porrada de final. É o melhor do final, eu não sei. É, não, mas deve ser isso. É porque, tipo assim, ele dá porrada de final. Geral, provavelmente em todos os finais você tá enganado, menos em um, né? Que é o melhor final. Deve ser esse que tu tá falando que deve fazer. Só que eu achei interessante o seguinte: o melhor final do Chrono Trigger é ele se casando com a Marley, né? Só que pra falar a verdade, não é o melhor final, é o final fudido. Né? Lascou, fudeu. Never win. Os chefes do Resident Evil, né? O tirante ali é clássico também, mas. É verdade, né? O Nemesis, né, Dudu? Nemesis ali. É, o cara falou de Resident Evil, lembrou de quem, mano? Tem nem que tu falou. Tirante, mano. Tirante. Sei não, sei que é tirante não. É isso, mano. Jota, é um prazer conhecer você. Tudo de bom. Ah, sim. Agora o Nemesis ali botava medo também, viu, mano? O cara, a qualquer momento, esse bicho podia aparecer, mano. Num local, assim, totalmente aleatório, mano. O PC ali diz que o Nemesis é uma mulher, na verdade. Eu nunca ouvi falar disso, mano. Que mulher, mano? É bem isso. É por causa da roupa, mano, dele. Nunca de 3 metros, tá doido? É bem isso, PC, mano. Tirou que o Nemesis é uma mulher da onde, mano? Não, mas tem na história aí do Resident Evil 3 aí. Da onde, mano? Mas assim, se for mulher, provavelmente era uma masoquista que foi mordida, né? Se for mulher, é vazulada pro Joel. Eu pro PC aí, tá nem participando, mas. Mas assim, se você for parar pra pensar, a roupa dele, como eu tô falando, realmente parece um pouco roupa feminina. Eu, quando eu joguei o 3 a primeira vez, eu pensei que era o mesmo cara do 2. Tem um cara que usa um sobretudo no 2, que ele aparece também, mas que nem um Nemesis direto. Que ele narra na história do Leon. É o zumbi explosivo. Zumbi explosivo, mas esse daí, mano. Cara, pura álcool, parecia um Manel. Pirâmide Red no Silent Hill. Eita, compadre. Assim, cara, eu acho que quem já jogou Silent Hill é coisa de doido, viu, né? Um amigo meu jogou Silent Hill, eu vi porque eu senti o cheiro, ele se cagou nas calças. o Silent Hill 2, cara, quem jogou ele todo, cara, perdeu o medo do Pirâmide Red. Pelo menos assim, na minha opinião, quando eu terminei o 2, já não tinha mais. Não sentia mais ele tão foda quanto ele era. É uma coisa totalmente estranha, mano. O cara fica olhando pra ele, o cara fica tentando entender, mano. Que diabo é aquilo ali. Não, mas, cara, se tu vai jogando, você tem medo dele, cara, porque ele é aquela coisa que do nada aparece e é um hit pra matar. Ah, e o cara fica tentando entender, mano. Que diabo é isso, esse bicho com essa pirâmide zona. Acho que tem uma cena, cara, que tu tá andando num corredorzinho, que é tipo um labirintozinho de folha, se eu não me engano. Cara, aí tu vai correndo, de repente, tu tá correndo e atrás de tu tá ele correndo atrás de tu, mano. Aí você fica, caralho, velho, o cara vai pegar. É muito foda, cara, é muito massa, cara. JJ tá com um jeito que se cagou de medo, mano, essa parte aí. Ah, cara, eu sou muito fã de Silent Hill, cara. Muito, muito fã mesmo. Já joguei todos, eu acho. Não, tem um novo que eu não joguei ainda, 6, eu acho. Cara, mas que tipo assim, o 2 tinha esse negócio, né, de ele ser único, ele ser foda. Mas chega numa hora, cara, que tu pega a labada dele, que aparece um monte ao invés de só um, entendendo? E isso, cara, desmistifica, entendendo? aí já não fica tão foda quanto ele era. Porque o legal é deixar aquele ar de mistério do que ele é, de onde ele veio, o que ele tá fazendo ali. O cara fica... É, o cara ele perde aquele tesão que tinha. Você, caralho, é foda pra caralho. Never win. Não, mas cara, assim, jogo de RPG, o cara tinha orgulho de mostrar aquelas horas de jogo, né? Cara, tinha uns e poucas horas aqui no Final Fantasy. Caralho, brother, tá foda! Né? Aquela... É, o cara chegava assim. Oi, então deixei meus personagens tudinho no level 99 ali. É doido, mano. Eu ainda tenho a minha primeira memória do Xenogears aqui, mano, com 97 horas, mano. E olha que deve fazer mais 2 anos que eu nem... ligar a memória nem nada, mas ainda tem. Zerei o meu Final Fantasy X com 215 horas. 10? Aí também é. Sério, falando sério. Mario Marley, do Mario Marley todo. Sério? A Square te dá um prêmio, viu, Bala? 200 e tantas horas, velho. Agora puxando outros chefões ali, mano. Jogo de luta, ninguém falou nada de jogo. Pois é, mano. Street Fighter, o M. Bison. Fuleiragem. Porque o nome dele é Mike Bison, né? Porque trocaram ali pro lutador de boxe, né? Na verdade, no japonês. O ocidente, né? Tá dizendo que ele é conhecido como o Bison. No japonês é o Vega, né? Esse bicho. É. Ele é difícil, mano. No Street Fighter 2 ali. O único Bison que é osso é aquele do Street Fighter Alpha 3, mano. Que o especial desse bicho, ele dá tipo uma esquivazinha pra trás. É, mano. Chivaria. Isso aí enche o saco, mano. Puta merda. Espera aí, eu tenho uma coisa a perguntar. Não era Mr. Bison, não? Ah, o pessoal chamava de Mestre Bison ali. Era M. Bison. E agora, Mike? Esse Mike é cor de... É porque, na verdade, o Mike Bison era pra ser o boxeador. Que era pra... É uma alusão ao Mike Tyson, isso, né? É. Eles botaram o Mike Bison, só que aí ficaram com medo de levar um processo e tal. Aí não, eles tomaram um processo, se eu não me engano. Eu não tenho certeza, não, mas eu acho que eles tomaram um processo e trocaram por causa do processo. Mas é Mestre Bison, mano. Mestre Bison. Oh, como é que ficou naquele filme, mano, do Raul Julia? Como era isso, o nome dele? Não. Por favor. M. Bison, mano. Então o Julia é o deficiente, mano. Estaria mesmo, aquele filme ali. Eu dava um tapa nele e ele caía, mano. Sai daí, filho da égua. Eu controlo, eu sou o dono do império. Tu vai daí, cheira mijo. Agora no Street Fighter eu achava muito mais foda o Sagat. O Sagat ali. O tapa-olho dele parecia uma... Como é? Uma frigideira. Sei lá. O Sagat ali é outro cara que é nome meio apelido, né, mano? Qualquer cara que aparece ali com um tapa-olho é o Sagat, né? Então qualquer cara magão, careca, né? Cara, eu chamo o cara de Sagat. O cara pode ser magão, mano, o Sagat, mano. Não, mas é sério, o filme foi um verdadeira carniça. Pegou um cara esquelético, dude. Era porque aquele cara do Sagat era pra ser o Dalsim, mano. O cara com 2,15 metros na ficha oficial, se não me engano. O cara tora bombado. Meu Deus, dude. Eu falava, o que é isso, velho? Coitado. Era aquele Sagat, ele era chupando manga mesmo, viu, mano? Era, mano. Ele não deu nem o Tiger Uppercut ali, mano. Ele deu uma rasteira no Ryu e ainda... O cara não tinha força pra pular, né? Não, detalhe, ele deu Tiger, mas foi no chão, não pulou não. Falta de exercício, foi no fogo. No chão, ô, putaria. Ei, mas agora o Sagat ali, mano, o Dragon Punch desse bicho é uma putaria muito grande, mano. É o estupro, viu? Acho que o cara dá um... Pum, aí, brum, levanta o cara nos 9 hits, mano. Só no Tiger, Tiger! É, mano. No Street Fighter 2 ali, eu acho o Bison ali difícil só uma porra, mano. É apelão pra caralho aquele bichinho. Agora nos outros ali, eu não acho muito não, ali. Agora o Akuma ali, sim, o Akuma ali. Ah, agora o Akuma aí... É um chefão de respeito, né, velho? Aí é um chefe, viu, mano? Akuma tela branca. Akuma tela branca? Ah, é muito garoto. Conhece a tela branca do Akuma. Eu me lembro, tela branca, ele ficava na cara dele depois de morto da surra que ele levava. É porque ele fazia esse especial, mano, era uma putaria demais, porque o cara, na primeira vez que o cara joga, o cara não sabe, né? Aí ele faz aquele... É lá e vem... É o quadrado pra frente XR1? É. Ah, é, vez em demo, né, o golpe dele lá. Aí ele dá uma porrada de ritmo. Aí ficava de corte... Ainda falava, ainda frescava. Agora os chefes ali dos jogos da SNK são massa, mano. Tá doido. O Giz ali é massa, mano. O único que é meio paiozão assim é o Mr. Big ali, do Art of Fighter ali. O Orochi é foda. O Orochi ali é massa o design dele, mas... Mr. Big é um gordão, é? Estou falando que ele é foda, assim, visualmente, sem respeito o cara. Você olha pra ele e fala, caralho, esse cara vai me matar. Agora não foi meio decepcionante, não, é porque o Orochi ali, velho, os caras passaram 3 jogos ali falando dele direto, é Orochi. Não, foi decepcionante, mano, porque tu tinha um Rugal, mano. É. O Rugal era foda, mano. O cara viu o Rugal era um chefão que botava medo. E até hoje, tem fã do Adeleito esperando a carta do Rugal no e-mail, né? É. Aí no depois, mano, tu tinha um Goenitsu, mano. Que esse bicho era, vamos dizer, ele tinha uma fodacidade diferente do Rugal, mano. Porque ele era mais clássico, mais na dele, mano. Mas o cara via que o cara era perigoso. É, ele é todo elegantezão, né? Lutando ali. Ele soltava uns furacões, uns tornados, é esse? É. É, mano, tu é doido, mano. Um cara que tava esperando a luta dele no The King of Fighters, mano. Lendo a Bíblia, mano. Devia ser um cara muito foda. Lutava lendo a Bíblia? É, mano. Mentira, doido. É, tô dizendo. Infância sendo estragada pela quarta vez. Aí depois do cara ver esse arsenal, mano, só os caras perigosos e tal. Aí o cara que fecha tudo isso aí é o Orochi. Mas mano, o Goenitsu ali é perigoso, mano. O cara via que ele era um cara meio perigosão ali, porque no 96, pelo menos, mano, o cara tinha um trio dos chefes, mano. Que era o Krauser, o Mr. Big e o Gizzy. Aí se tem ali o trio do chefe, mano. O chefe do trio do chefe ali deve ser uma putaria grande, mano. O cara vê o nível da escrotidão, né? Os caras tiveram que se juntar pra tentar parar o cara, né? Não é, velho? É, o Krauser é massa, viu? Você não acha o Krauser parecido com o Rugal, não, velho? Não. Eu acho diferente porque... Mas também não sei, na época que eu conheci o Krauser, coincidentemente a Manchete já tinha passado o anime do Fatal Fury 2, né? Mostrava a origem do Krauser e tal. Never win. Do chefão do Mortal Kombat. Ixi, aquele é comedor, viu? É o... Shang Tsung, né? Shang Tsung é do Mortal Kombat 1. O primeiro chefe é o Shang Tsung. É difícil, entendeu, mano? Não, tu é doido, muito fácil, cara. Eu doido, ele, mano. É aquele velho de vestido? É. Velho de vestido? É fácil, cara. É, mas no universo de entretenimento, mano, os velhos de vestido são poderosos, mano. mas ele é difícil. Eu acho ele difícil, mas... O Mortal Kombat 1 é muito fácil, cara. O 2 ainda é um pouco mais difícil. É doido? Mas fácil? Cara, onde, mano? Que Mortal Kombat é fácil? Doido, mano! Pelo menos eu tinha a versão dele do Nintendo, do Mega Drive, e, cara, eu achava muito fácil mesmo. Jogou no Easy, mano. Jogava tarde. O Goro ali é osso, mano, do cara ganhar dele, velho. O cara dizer que Mortal Kombat no hard é fácil, o cara é super dotado. Alô, cara. O Goro é fácil. Agora no 2 é o. Meu nome não é o Goro também, é o. Como é o nome? Quintaro. É o Quintaro, é difícil. É dois, o Quintaro é difícil. O jogo todo é difícil, mano. Não, cara, não. O único boss difícil é o Quintaro. Até o. É doido, né, mano? Tô colocando a do Asilo aí, mano. Puta que pariu. Deu até ruim, mano. O Kang é difícil, né? É, poxa. Até o velho de saia é difícil, mano. Velho de saia. Pro Joel, qualquer cara é difícil. Joel perdendo pro porto do Liu Kang, mano. Que faz nada, mano. O Joel levando surra daquele cadáver ali no, naquela fase do ácido, mano. O cara morto já. Ah, o Quintaro é um personagem não que é difícil só uma porra, mano. Ah, o Quintaro é difícil. Ah, ali é. E muito. O Shao Kahn também é, hein, mano. Esse... Não, o Shao Kahn é. Você sabe o que é. Não. O Shao Kahn é não. O Quintaro é. O Shao Kahn é não, cara. O Shao Kahn, você... O Shao Kahn é tarefa que esse bicho anda com a marreta, né? Nada ignorante, né? Ele, de repente, ele puxa assim das costas, né? Ai, aquele chute do Liu Kang no Shao Kahn é nada. Ele é coitado, mero humano. Ele vem naquela joelhadazinha, mano. Tu é doido, é foda, mano. É doido. Shao Kahn é um demônio. E se o cara defender o murro dele, né, pega mesmo assim, o cara dá uma cambaleada pra trás, né? Era pra não ter aquela parada de quando você dá um gancho, o cara vai pra cima, né? É. O Shao Kahn era pra ter pros lados, quando ele desse um chute, o cara bate na parede. Agora o Mortal Kombat, ele sempre foi um jogo difícil, mano. O Mortal Kombat 3, mano, o Motaro ali é muito difícil, mano. Égua, mano. Aí, é o Motaro, mano. Motaro é cavalão, muito mano. Fácil, cara. É, dois, só se o cara jogar com noob. Se o Motaro é o cavalo, quem é o Quintaro, mano? O Quintaro, ele parece o Goro, mano. Só que ele é o do 2. Ele é tipo um tigrezão, assim. É um tigrezão muito doido lá, é, só que... Não, ele é o Goro, só que não pra usar o Goro de novo, que já tinha morrido no 1. Aí usaram outro nome. Mas é o mesmo Goro. Goro morreu. Goro morreu no 1, Morreu não, você mata ele. Eu, macho. Cara, eu nunca. É sério. Se você disser que os caras não morrem quando você luta com ele, macho, eu acabo. Desisto do Mortal Kombat, cara. Então não era pra ter um 2 preso. Você lutar e matar o cara, mano. E não matar o cara. O Zero arranca a coluna vertebral de todo mundo, mano. O cara tira a máscara e monta em pó, macho. Minha infância é mais uma vez destruída. O cara pega a mão do cara e tira a coluna cervical do cara. Mas é Mortal Kombat, né? É jogo de macho. Mas montaram ali no 3, eu acho que é esse, mano. Tá é doido. No 3 tem os Fatality que são censurados, né? No 3 é no Ultimate que tem. Tem os Fatality censurados, que tem o do Sub-Zero, que ele arranca os olhos do cara. Eu sei que tem uma parada aí do Mortal Kombat que a negada não queria a parada do sangue, né? Que parece é, o mano. Na versão do Super Nintendo. Do Super Nintendo. Pra liberar o sangue, né? E tal. Não, pois é. Não, mas eu nunca joguei no é, isso é um... Isso que eu vou falar é triste, mas eu nunca joguei no Fliperama, não. Tem o código da... Não, da no Mortal Kombat Ultimate tem o código que você coloca aquela menina dos quatro braços. O nome dela é a menina dos quatro braços, qual é o nome dela? Shiva. É a Shiva, que você bota a Shiva, cara. Que a Shiva fica bugadaça, macho. Aí vocês vão dizer também que a Shiva entrou porque mataram o Quintaro, foi. Exatamente, é isso que eu ia falar. Ei, mas a Shiva no 9 é um demônio, viu? Goro ali, Goro, Quintaro, Mortaro são caras que dão medo, ó, mano. Eu tinha muito medo desses bichos, mano, quando eu era criança. É bem isso, mano. Não, o Montaro dá medo. Agora o Goro não, cara. O Goro, você viu, você já tinha matado ele tantas vezes que ele parecia uma piada, cara. Vocês se ligam que o Goro, não sei os demais, mas o Goro era feito de massinha, né? É, não. Era. Era assim, pra perceber, mano. Era, porque assim, o molde dos personagens ali era gente de verdade capturada em fotos, né? Aí ficou um jeito... Aí tipo frames por segundo, né? Agora o Goro, tem dizendo até no Mortal Kombat 9, nos extras, no quando você zera, era massinha. Eles fizeram o boneco do Marcinho do Goro e foram só batendo fotos dos formatos de... O Goro dá pra perceber até o jeitão que esse bicho anda, meio durão assim, então. Meio amarelo, né? O Mortal Kombat, todos os caras são muito humanos, né? E você vê o Goro é tão completamente estranho, ele tá ali é, pra... É verdade, é só botar aí e você vê direito, uma massinha velha daquelas de colégio. Não, de colégio é foda, cara, uma massinha tudo bem, mas massinha de colégio, cara... O cara comprou na bodega, né? O Goro aí. Lojinha Três Irmãos, né? Sabe por que é que eu tinha medo, mano, desses caras aí, mano? Porque na época... Eu queria ter quatro. É, mano, porque na época que eu era criança, mano, imaginava que esses bichos existiam de verdade, mano. Eu ficava... Vixe, meu irmão, isso aí deve ter existido em algum lugar da Índia, não sei o quê. O cara da Índia. O cara não era nada racista, né? O cara deve ser, onde é que estão despejando o lixo tóxico aqui no Brasil? O cara deve lá na Índia aí. Eita porra! Tá. A Índia é tudo, é tudo, pode mandar. Putaria, você é medo do mundo. Hasta la vista, baby.